Desse hall criminal, diretamente da capital, Maceió, litoral, família 33, essa é a biqueira sonora, rapaz. Ei, conspirador, toma no pipoca falador, essa é pra tu. Ei, conspirador, toma no pipoca falador, essa é pra tu. Ei, conspirador, toma no pipoca falador, essa é pra tu. Ei, conspirador, toma no pipoca falador, essa é pra tu. Ei, conspirador, ingratidão, doença que assola o meu povão. O principal sintoma é a conspiração, quem antes era irmão, hoje paga de Judas. Vai vendo aí, charamou, véi, como é que as coisas mudam. No fundo eu já sabia que esse bicho era safado, mas um oportunista que andava do meu lado. Cê sabe que precisa do 3-3 pra se dar bem, então não fale mal do seu chapa pra mais ninguém. Nós tamo te ganhando, você não tá sacando, tramando contra mim, pensa que tá abalando. Se esse era os seus planos, véi, então cê fracassou. Vai tomar no teu cu, palato e seus a favor. Aqui é o bonde do invasor, boladão, pesadão. Família 33, traficando informação. Fumaça até umas horas, e a biqueira sonora. Já viu que tá pequeno pra você, então se joga. Conspirador, toma no pipoca falador, essa é pra tu. Ei, conspirador, toma no pipoca falador, essa é pra tu. Ei, conspirador, pra perceber que teu conceito não é forte. Ontem procedi na sul, muito menos na norte. Paga de bandido na frente das Kelly Key. Imita rap de São Paulo até pra se vestir. Ai, conspirador, aqui não tem espaço pra você, só tem doutor. No que a gente quiser fazer é original. Desse hall criminal, e é normal, tu admira e copia o estilo marginal. Inveja nosso som e os contatos cabuloso. Que é feito tem com os meninos apetitoso. E já é bom sinal, os peixes pela cidade. Mostrar que o resultado das canções é atividade. Tua inveja bate e volta. E é só pro corre dos outros que tu olha. Moscão, vacilão, só de ver isso dá revolta. Mas cada vez mais que eles olham, os 3-3 ganha com o mundão. Conspirador, toma no pipoca falador, essa é pra tu. Ei, conspirador, toma no pipoca falador, essa é pra tu. Ei, conspirador. Ei, conspirador. Ei, conspirador. Ei, conspirador, toma.